puxar o pano. E aí, a confiança onde é que tava? De onde se meteu? Trairagem não é de hoje, até que sofreu. Foi trocado por dinheiro, traído por um beijo, antes prova do amor, hoje prova do veneno na vila. Quantos foram aqui dessa pra melhor? O diabo de saia, arrasta os negros, queimo sem dó. Dama de bloco, de vermelho, de preto, pago pra ver. Chaveco de mulher que mata mais que HIV. Não acredita, tenta a sorte, eu não vou servir de exemplo. Na taça de champanhe, muitos beberam veneno. O cálice do vinho virou, derramou sangue na banheira do motel. Afogaram a madame, o namorado que ela amava. É um exemplo verdadeiro, que como óleo e água é o amor e o dinheiro. Apenas mais um caso que nos serve de lição, mostrando mais um disfarce usado pela traição. Que não tem cor, não tem credo, nem classe social. Habita a favela e as mansões no puro mal. Eu criei um moleque desde pequeno, ele entrou na minha casa, levou a TV e os canos. O mal agradecido é chinelo a miliano. Traiu a confiança daquela família, não é? Bem-vindo aqui, cuzão, não pisa mais na vila. Casos como esse sempre gera revolta. Trair e cacuete cercando a sua volta. Experimenta, joga isso que vai ver no que vai dar. Quando puxar a linha, tua ideia vai mudar, maluco. Que era dos teus de rocha feito cadeado. É língua solta, é polvinho, pra tua surpresa tá fisgado. Já era, caiu a máscara, vão cobrar do vagabundo. Reforçando a minha ideia, sangue ruim nasceu com o mundo. Ai meu, sou do seu, mano, é engano. Gaguejou, é caguete, reza na ponta do cano. Para, cara, não fui eu, mano, tô enganado. Sangue ruim nasceu com o mundo, arrasta, vai ser cobrado. Ai meu, sou do seu, mano, é engano. Gaguejou, é caguete, reza na ponta do cano. Para, cara, não fui eu, mano, tô enganado. Sangue ruim nasceu com o mundo, arrasta, vai ser cobrado. Vários tipo e estilo, ando solto pela rua. Neblina da madruga, esconde a máscara, mas não muda. Por isso, fica esperto na vila, fica ligeiro. Até o palhaço que dá bala, tem cara de traiçoeiro. Fica nessa e não desanda, senão tu tá fudido. Quantos foram arrastados pra morte por conhecido? Busca pedra e no bar, no rolê, no peão. Pegou os tiros na madruga, boia dentro do valão. Mais um que achou que tava rodeado por parceria. Parece que não conhece, a noite é foda, escura e fria. O vinho aquece a alma, mas não aquece o coração. Que é de pedra, congelado, dos loucão no mundão. Eu não vou julgar esse estilo de vida dura. No final da sentença, cada um assina a sua. O meu papel, tô fazendo, passando informação. 288, preencha a ficha pra somar no pelotão. É nóis, firme e forte, um olho aberto, tu fechado. A mão que te cumprimenta, nem sempre puxa do lago. Aqui, lago de sangue, nego é fundo e pouco raso. Zé Povinho e caguete, arrasta, vai ser cobrado. Ai meu, tudo seu, mano, é engano. Gaguejou, é caguete, reza na ponta do cano. Cara, não, não fui eu, mano, tô enganado. Sangue ruim nasceu com o mundo, arrasta, vai ser cobrado. Ai meu, tudo seu, mano, é engano. Gaguejou, é caguete.